Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. Neste final de setembro, já com uma perninha, uma vez que a repetição acontece também ao sábado, já uma perninha no mês de outubro de 2016. Ora, hoje vamos recuperar uma conversa que tivemos já há alguns anos. Curiosamente, foi em 2013 que falávamos aqui com Joana Barra Vaz, na altura a propósito de um EP, que até motivou um programa extraordinário. Eu digo isto porque na altura estávamos a ficar com atraso nos destaques que queríamos fazer e não queríamos ficar de fora com, na altura, o seu primeiro disco, digamos assim, motivou um destaque extra numa semana, precisamente em 2013. Agora, com direito a uma semana própria, temos aqui Mergulho em Loba, aquilo que chamamos de volume 2. Portanto, aquilo que na altura a Joana Barra Vaz nos pré-anunciava como uma trilogia, e ela está aqui a cumprir. Ainda que, na altura, parecíamos que tínhamos aqui um calendário algo mais apertado e não tão extenso. Mas, claro, nada é como ter a própria Joana Barra Vaz para falar sobre tudo isto e algo mais neste Cá se fazem, cá se tocam. E antes de mais, bem-vinda aqui a Oliver do Hospital, como gostamos muito de receber. Obrigada, obrigada pelo convite. Fico muito contente de voltar aqui à rádio. Claro. Muito obrigado, é um gosto. O horizonte assim, suspensa por um fio. Quando o tempo nesta rede raiou, se é assim, dá-me linha para poder voltar. Se ser lobo é um estado natural, leva linha para saber sair. Que piada teria meu Thank you. E na altura, pré-anunciava-nos que tinha ideia de uma trilogia. Uhum. Volume 1, volume 2 e volume 3. Estamos aqui, de facto, com este volume 2. Sendo que, na altura, de algum modo, dizíamos, apontávamos ainda, de uma maneira imberbe, edições para 2015. Uhum. A verdade é que nós fomos tendo conhecimento dos temas, até porque, como costumamos dizer aqui, estão youtubados, realmente, aquele primeiro single. Sim. Mas a verdade é que o disco vem, assim, a aparecer já só em setembro. Exato. Isto são as vicissitudes da música em português? São as vicissitudes do disco ter começado a ser gravado numa altura de grande austeridade. Uhum. Em Portugal. Portanto, eu comecei a gravar no final de 2013, foram anos bastante problemáticos, toda a gente de certeza tem memória ainda e consequências. Não, infelizmente, alguns não é só memória, alguns estão a ver. Exato, memória e consequências ainda, cotidianas. Não é? Aliás, há quem diga que isto é um problema que vem desde 1143. Pois, a palavra crise não é uma palavra de 2012, muito pelo contrário, já se fala em crise há muitos anos. E em muitos textos é possível encontrar essa palavra. Portanto, também é uma forma, às vezes, de... Às vezes pergunto-me se é uma forma de estar portuguesa muito má, mas a verdade é que não é uma forma de estar, porque estes últimos anos tiveram consequências muito graves para muitas pessoas e alterou o curso da vida. Uhum. E, infelizmente, muitas situações na negativa, não é? Claro. Pessoas perderam a casa. E a cultura ficou sem ministério. Quer dizer, sou uma privilegiada porque tive uma grande rede de apoio. Uhum. Em relação a isso, depois o disco, na realidade, foi sendo gravado aos pedaços porque eu também sou uma pessoa lenta e gosto de respeitar a fase em que as canções me dizem que estão feitas. Portanto, se eu sentir que foi o que aconteceu ali a certa altura, que ainda faltava um passo grande para o disco, eu não o lanço, independentemente poder ter sido pré-anunciado. E acabou por coincidir também com um problema em que eu tive de deixar de tocar guitarra durante um ano e meio, por causa de um problema nas costas, que tive de recuperar. E, portanto, isso depois não poderia tocar ao vivo e também não conseguia acabar o disco como deve ser, tanto concentrada noutras coisas e, portanto, cada coisa a seu tempo. Muito bem. Está tudo bem. Exatamente. Agora vem em plenitude. Pois bem, depois também queria saber disso. Aliás, fomos sabendo desses problemas e, curiosamente, neste seu trabalho, tenho cuidado de deixar uma panóplia enorme de agradecimentos, que seguramente serão merecidos, porque... estarem registados, mas onde fala justamente também das pessoas que ajudaram nessa fase menos boa. Sim, foi porque ironicamente, como é um disco todo composto por guitarra, não é? E muitas vezes duas guitarras, três guitarras em simultâneo, e depois os arranjos que são muito densos, não é? Propositadamente. E o facto de eu não as tocar, para mim, era muito importante, porque também era o disco em que eu finalmente me afirmava, para mim própria, mais do que para o exterior, como uma escritora de canções, não é? E então a guitarra tinha sido a minha parceira na composição e eu tive que lidar com essa questão de poder não tocar guitarra quando lançasse o disco. E depois percebi que afinal era uma questão recuperável e como tudo na vida. E acabei por lançar o disco. Mas, na verdade, nesse decorrer de 2014 a 2015 e até 2016, se não fossem essas pessoas que fazem parte da minha vida quotidiana e também da minha vida musical, o disco nunca teria sido acabado. Cada coisa a seu dono, não é? De ter um nome à frente de um disco, as pessoas acham, ah, fez tudo sozinha. Não, de facto, paguei um disco a prestações, como se pagaria uma casa, mas... Não fiz sozinha de todo sozinha. Nem gosto de fazer as coisas sozinha. Não acho que os trabalhos ganhem. Não acho que... Este disco, eu posso tocar as canções sozinha, mas eu acho que ele chega verdadeiramente ao sítio onde deve estar com a banda. E cada música tem o seu papel e a personalidade de cada música é muito importante nas canções. Portanto, o meu nome está na capa, mas o nosso é um disco nosso. e muito inspirado pela austeridade também. Depois, como isso acabou por acontecer, eu já tinha algumas canções escritas, esse tema acabou por entrar no disco, porque era impossível não entrar. As canções já me surgiam com essa preocupação. Se a suspensão é arte de balançar, se a suspensão é arte de balançar e ser leve no mar, sempre o mesmo e nunca igual. Se o rio me diz, olha aqui, tu não vais voltar, e se tudo em mim me diz, olha igual, tu não vais voltar, resta pôr-me a andar, não deixar verter dos olhos o mar, não chorar. Sempre igual. Thank you. como quem fiz, que nem sequer sento. Se ninguém sabe bem o que fazer com a expectativa a flutuar. Viver de tanto nos esperar. Toma conta daqui, perdura, que é do sol que se vive querendo. No que este crepe só se quer na tua, e a lentidão que te vive sorver. Mas quem sacia esta sede que te vai beber? Do que está aqui neste disco, o que é, digamos assim, contemporâneo da criação do Passeio pelo Trilho e o que é que foi criado mais recentemente? Na realidade, as canções que estão no disco, que não foram de 2012-2013, são anteriores ao Passeio pelo Trilho. Porque eu, quando Bernardo Barata e o José de Castro, que foram produtores do Passeio pelo Trilho, me disseram para vir gravar as canções, e eu na altura achava que tinha feito um filme e não tinha, achava que a minha profissão era muito mais o cinema do que a música. Eu fazia muito música, mas para mim estava alguns amigos. E quando realmente eu disse, ok, bora gravar estas canções e perceber o que é que existe, se vale a pena, não é? E, porque eu também não sabia, não é? Eu vivia isso de uma forma muito singela e pouco expansiva. Muita gente não sabia, muita gente ficou sem saber, mesmo depois do trilho ser editado, inclusive as pessoas com quem eu tinha trabalhado no filme, porque eu tinha esta coisa de não querer misturar as coisas e não, porque também não tinha uma segurança que se calhar depois fui ganhando com os concertos e com o feedback das pessoas e de perceber que realmente as canções chegam às pessoas e que ganham outra dimensão. Isso é muito bonito, não é? É uma coisa que nem sequer estava à espera que acontecesse. Portanto, é um grande extra na história das canções que eu faço de uma forma muito simples. E essas canções eu já as venho a fazer há muitos, muitos anos, desde 2000. Eu lembro-me, na realidade, eu se calhar não tenho memória das primeiras, porque eu gravava em mini disc e há muito tempo que não uso isso. Portanto, as que ficaram são mesmo as que me ficaram na memória dos dedos e na cabeça. E essas canções desse disco são A Suspensão, A Demora e A Marinheiro. Numa fase um bocadinho posterior a Ilhas, mas eu acho que a Ilhas já veio, a Ilhas São Demais, uhum, já veio um bocadinho na cauda do início do disco, que eu me lembro. Por isso, as outras sei perfeitamente, são antigas, porque são numa altura em que eu compunha muito mais em piano, que é o único instrumento que eu efetivamente aprendi. E quando eu separei as canções para o trilho, eu percebi logo que havia esta lógica geográfica da trilogia, por isso é que ficou logo afirmado que existiam três cenários. Pelo menos eu acho que é uma trilogia. Hoje em dia considero que até podem ser mais, mas não sei se é verdade. Esses três eu tenho a certeza. E existiam já essas três canções de 2004, 2005, algumas. O registro que eu consigo apanhar, de, por exemplo, às vezes de e-mails até, não é? De ir à caixa de e-mail e perceber que enviei esta canção a alguém que eu conhecia, ou a letra, porque alguém tinha ouvido cá em casa e me tinha pedido para enviar a letra, ou uma minha melhor amiga, assim, muito pouca gente que sabia disso. E depois, quando comecei a tocar as canções e ensaiá-las, ensaiava sempre, transcrevi para guitarra, E ensaiava sempre a suspensão e a demora, porque eu não tinha o piano na casa onde estava a morar. Eu morava em Lisboa na altura, agora moro outra vez aqui ao pé do mar. E começava a tocar as canções, transcrevias para guitarra, a suspensão e a demora, e a marinhar, e percebi que a demora respondia à suspensão. E quando ensaiava, ensaiava sempre seguidas, e na verdade num desses ensaios, assim, muito anteriores, começou logo a surgir a Só Que Aquece, e eu aí percebi a lógica das suítes do disco. E pronto, surgiu a Só Que Aquece, surgiu nessa ordem, portanto eu tocava a suspensão, a demora, surgiu a Só Que Aquece, era uma música nova, e pronto, ficou a suíte 1, início do disco, ficou logo ali. Eu soube logo que era o início, porque eu tinha esse improviso vocal da Maré já há muitos anos, e depois acabei por fazer um improviso mais simples, enviar para todos os músicos e dizer a todos os músicos para improvisarem por cima, à exceção da bateria, porque achámos que não devia ter bateria. E portanto aquilo é um improviso geral, se pode dizer, em vários tempos de gravação. É interessante, foi-se gravando por camadas. As voltas eu dou para me tentar, são voltas que tu dás até regressar, são rochas que arranham o meu peito, a água clara e os meus pés, e o sol que me aquece de um jeito tu nem sabes, nem sabes se vais ou se queres, se quer voltar, voltar aqui. Esta praia outra vez, de regresso outra vez, as voltas eu dou até perceber que a sede é um rio que não para de correr, no sal que se entranha no peito, nas rochas que aquecem os meus pés, o sol que nos lembra de um jeito, bem sabes que vais e queres voltar, voltar aqui. Esta praia outra vez, de regresso outra vez, teus reflexos. Ficou a suíte 1, depois a casa já veio numa fase em que eu estava a viver sozinha em Lisboa, num quarto alugado, e esta já existia um anunciar desta crise, não é? Eu falo mais em austeridade, porque a palavra crise é tão utilizada há tantos anos. E eu não gosto muito dessa palavra, mas sinto de facto que houve, para mim foram anos até austeros. Portanto, acho que a palavra austeridade é muito aplicável, embora também não goste dela, ao que aconteceu nesses anos. E depois surgiram as manifestações e eu morava em Picoas, portanto a primeira grande manifestação era ao lado da minha casa. E surgiu a suite, não é? Da Fome de Lobo, que eu acho que é a canção assim, mais óbvia em relação a isso, e acaba por juntar tudo. E acaba por ser até um reflexo depois, para mim, da maneira como o disco foi sendo acabado, não é? Um dia de cada vez. E com o apoio de muita gente. Bem, com algumas dúvidas, mas com algumas certezas também, não é? Que uma pessoa não pode perder esse foco. Casa é canção. Onde ecoa um refrão sem esforço. Casa luz, no tilintar da chave o teu rosto. Casa é qualquer lugar onde descansas o teu peito. Dois braços que nos recebem de qualquer jeito. We'll be right back. Teve aqui o cuidado de nos explicar, de facto, aquilo que tínhamos já aqui visto, perguntar-lhe a questão das suítes, não é? Percebemos então que foi criando na sua mente as ligações que entendia em cada uma das canções. E é assim que vem apresentando, de facto, no disco, em três suítes. O disco esse, que podemos dizê-lo, é uma edição da Bidouá. Aliás, até pela numeração que tem, é o 001. O que nos leva a crer que a Bidouá, de algum modo, é também algo com o dedo da própria Joana Barra Vaz. É uma coisa que já me tinham feito propostas há muitos anos, de eu abrir uma estrutura de produção editorial ou não. De produção, eu digo, porque possa produzir, se calhar, coisas que são eventos, não é? Que não são editáveis, exato, ou exato, acontecimentos, vá, encontros. E eu tinha muita reticência, muito pelo estado da economia e também pela minha disponibilidade, não ir roubar a disponibilidade aos trabalhos que eu realizo, que já por si são muito, normalmente são muito intensos, densos e extensos. Portanto, é preciso muita concentração. Só que na realidade eu acabo por ser muito produtora dos meus próprios trabalhos, não é? Para não estar dependente de apoios que dizem que vêm, depois não vêm, de interesses que ficam pelo caminho, que é natural que aconteça, faz parte do processo, mas que muitas vezes atrasam a criação artística, não é? Ou seja, não respeitam o tempo, seja do próprio filme ou da canção. E como surgiu essa questão neste disco, que poderia ter sido editado mais cedo, duas épocas mais cedo ou não, e foi uma grande dúvida em relação a isso, se valia a pena ter esperado ou não ter esperado. Eu tenho sempre uma certa fé de que as coisas não estão assim tão presas à tirania dos prazos quanto isso, pelo menos os objetos artísticos, né? Sejam eles quais foram ou de quem forem, que eu acho que a própria pessoa que os faz, fazedor, sente quando eles estão acabados. E, portanto, muitas vezes é muito difícil coincidir essas duas coisas. E para que isso seja coincidente, é preciso haver uma estrutura que realmente já ali à espera. Ah, tá, então é agora. E essa estrutura é muito importante, estar ali, ao lado, presente e a apoiar. Pronto, e normalmente eu acabei por escolher ser eu essa própria estrutura, porque também nunca encontrei uma estrutura. Este disco é muito caro, foi muito, muito extenso em muitas pessoas. Eu fiz questão de não ser uma oferta de amigos, por mais que tenha trabalhado com eles. Portanto, eu paguei o estúdio, eu paguei a mistura, etc. E fiz questão de o fazer, porque era importante para mim profissionalizar este disco. E quando chegou à altura de pagar a edição, um amigo meu, que já me veio acompanhando a trabalhar, que é o Pedro dos Reis, e que já participou no vídeo do Vento, do Trilho, e ele é fotógrafo, e nós somos muito amigos, e ele cada vez se mostrou mais interessado em trabalharmos juntos, e nós acabamos por trabalhar juntos, porque ele é sempre as primeiras pessoas que me dá o feedback sobre o trabalho, ou sobre se achas que eu devia fazer, não sei o quê, ou a imagem, ou tudo mais. E acabamos por ter uma estrutura já nossa. E ele quis, fez-me esta proposta de ser meu sócio, e em vez de me facilitar, porque eu queria muito participar na edição do disco ativamente, e ele disse, em vez de o fazer, porque é que eu não sou teu sócio e porque é que não abrimos uma coisa e tu passas de uma vez a estar dependente da tua própria estrutura e a ter até canais de poder chamar pessoas para a tua estrutura e faz as parcerias como tu queres. Queres ir trabalhar com outra editora, também vais. Ninguém fecha nada. Não é nada fechado, é tudo aberto. Mas tens aqui um pequeno pilar de segurança onde vais unir também os teus trabalhos. E se um dia ouvires uma pessoa de quem gostas muito num concerto e quiseres editar o CD dela, também fazes isso. E eu no início disse que não, que isto parece-me confusão a mais, e depois de repente pensei, pera lá, já estou há 10 anos, não é? O meu caro amigo Chico começou a ser filmado há 10 anos, e pensei, se calhar estou na altura de fazer esse passo, e se calhar o receio que eu sinto é o receio natural de uma nova etapa, não é? E pronto, nasceu o Vidoá, porque eu também tinha estado um ano a programar concertos na Sociedade Musical União Pardense, aqui na parede, concertos de pop. E tinha dado esse nome, Bidoá, porque não era um bem pop, eu chamava-lhe mais concertos à volta das canções, porque Bidoá em Espanha quer dizer é uma árvore que eu agora, ainda ontem tive esta dúvida também, tenho que ir ver. Mas é uma árvore de qual a madeira são feitas as guitarras, as baterias, os cones dos altifalantes. E também Bidoá também vem muito daquela brincadeira vocal dos anos 50, não é? Principalmente americana, do chup chup Bidoá, e dessas onomatopeias que eram muito utilizadas nos coros e nas canções com polifonia, não é? E depois também, na realidade em latim, depois vim a descobrir, já depois de termos decidido o nome, e fica Bidoá, porque eu tinha dito à Semupa, olha, eu inventei este nome, mas eu queria que este nome ficasse para mim, porque mais tarde ou mais cedo, daqui a uns anos, eu vou abrir, hei de abrir qualquer coisa, não sei bem o quê, mas pensava que era muito mais tardio. E também vão-me convidando para fazer coisas, e eu, a determinadas situações, não acho nada que, quando um single é programado, que devia ser o meu nome a programar, não tenho necessidade nenhuma disso, acho que as coisas são mais plurais do que o meu nome, e portanto sinto-me sempre mais confortável numa coisa que seja comunitária do que só Joana. Então, pronto, acabou por surgir e ficar com o nome e avançar muito mais rapidamente, e em latim quer dizer dois dias, Bidoá. Muito bem. Por isso é um nome muito com muitas camadas, que é uma coisa que eu gosto, que abre possibilidades. Ilhas são demais. Podemos dizer que o trabalho da Joana Barra Vaz, e até podemos aqui recuar, há pouco falou do fotógrafo Pedro dos Reis, podemos recuar ao trabalho que teve também com a coreógrafa Valéria Caboia, portanto, de onde vem também grande parte deste seu trabalho, um vídeo que, interessantíssimo, que na altura teve o apoio da Ação Portuguesa de Surdos. Sim, teve o apoio, eles transcreveram a música para a língua gestual portuguesa. E a Valéria Caboia, que é uma coreógrafa e bailarina com quem eu costumo trabalhar, ela é italiana, mas reside em Portugal, é que fez a interpretação toda dessa transcrição da letra para coreografia, sem nunca desprimorar cada gesto de palavra, não é? Ou seja, cada gesto que significava exatamente a letra. Portanto, nós mantivemos sempre na coreografia a transcrição da Associação Portuguesa de Surdos. Foi incrível. Foi um trabalho lindíssimo. Eu adorei. Adorei mesmo. Também estar em contacto com a forma como a música é sentida, não é? É muito bonito. E depois... a maneira como nós atravessámos a fronteira da canção, não é? Que para mim está no universo de nós, e de repente ver a forma como eles a sentiam num universo no qual eu não tenho porta de entrada, não é? É impossível para mim pôr-me num lugar onde eu não conheço o som, e portanto, como espectadora, aquilo foi um encontro mesmo. Para mim teve assim um impacto fortíssimo. muitíssimo. E foi um privilégio. Um privilégio, achei de uma generosidade incrível da parte deles. E depois também terem-nos deixado pegar nisso e desenvolver uma caligrafia, não é? Portanto, houve ali um encontro de linguagens, de línguas e de expressões que depois resultou no vídeo, em dois vídeos. Ainda teve o remix também do Zé Castro e o Pedro. Sim, o Pedro já entra nessa fase. A pergunta que se impõe é precisamente esta: o facto de colaborar com tantos nomes, e vamos aqui falar noutros, de algum modo teve ligado também ao projeto a música portuguesa Gostada da Própria, do Tiago Pereira, tem telediscos. Sim, com... Eu fundei o projeto com o Tiago, na portanto, realidade. Criou telediscos para bandas como os 3%, o Vítor Inovador, a Márcia, o Verão Azul, teve documentários, com o caso do meu caro amigo Chico, como há pouco falámos, que foi exibido em alguns festivais, não recordo-me do Indie de Lisboa, 2012. Foi no Indie de Lisboa, foi na Mostra de São Paulo. Exatamente. Depois foi escolhido pelo público para a competição, que foi incrível, porque nós estávamos deste lado do oceano, e foi depois reexibido em Lisboa, na mesma sala, no São Jorge, mas já no contexto do Movie. Exatamente. Que é aquele novo festival de música, de exatamente, documentários de musicais e videoclipes. E isso faz com que o trabalhar com muitos músicos, com o David Pires, enfim, estamos a falar de nomes de pessoas já que estiveram aqui na Boa Nova também, o David Santos, a Selma à música, aliás, tem aqui um dueto possível. Selma, incrível Selma. Exato. Isso faz de si uma música ou uma artista mais completa? Bem, sim, claro. Quer dizer, os músicos com quem eu trabalho ajuda-me a crescer, não é? Quer dizer, não, quando filmava videoclipes, eu não me sentia parte. É uma fase anterior, não é? Há uns vídeos que já surgem enquanto eu já estou a fazer canções, que são esses 3%, e são muito poucos, e era porque eu estava ligada à Azáfama, e porque eu tinha muito essa questão de será justo, ético, estar nos dois mundos. E eu tinha me convencido que o meu trabalho era fazer vídeos, e tinha feito o arquivo com o Tiago na fase embrionária. Portanto, eu passei 6 meses, e o meu papel no arquivo era realmente foi a transversalidade, não é? E portanto, quando o Tiago me diz vamos abrir um arquivo em conjunto, eu já estava a acabar o meu caro amigo Chico, que já tinha acústicos de músicos e já tinha essa, já passava por vários estilos musicais, e portanto quando ele me propõe fazer o arquivo da música portuguesa cantada em português, eu digo-lhe não, eu só faço se for da música toda, porque eu não quero ser eu a escolher. Sim, acho que é o público que tem de escolher. E portanto o meu papel no arquivo foi condensar esta ideia de quase de diamante, não é? De cada vídeo não tem duas câmaras, e eu bati muito o pé para não ser multicâmara, para ser só uma câmara, para as pessoas poderem ir entrando no cenário. E o Tiago já tinha o nome e já tinha a questão de ter o microfone na câmara, portanto é, efetivamente foi uma coisa nascida entre os dois muito bonita, e ele tem aquela força energética imensa de se dedicar a percorrer o país de leste a leste, que eu acho admirável. A minha questão e a minha participação hoje em dia, eu tenho a noção que foi muito mais filosófica e prática, no sentido de que é filmar bastante. E depois eu queria, depois tínhamos ali algumas diferenças de pensamento. Eu achava que, pronto, eu queria que o arquivo fosse muito aberto e queria mesmo que não existisse uma diferença de níveis entre estilos, nem entre músicos, ou seja, eu queria mesmo que o músico não fosse conhecido, pudesse ser conhecido através de outros que tinham acabado de ouvir e ia lá parar, e portanto que as pessoas fizessem um caminho através de vários vídeos de descoberta e que criassem os seus próprios caminhos nos vídeos. E depois eu cá por me afastar da associação e para ir acabar o meu filme de meu caro amigo Chico, e eu via muito como realizadora e criadora de projetos deste género, que às vezes saiam muito do âmbito de só de vídeo e já entravam nesta coisa da ideia, e portanto entrou num campo ali que joga sempre vai bater, se calhar, hoje em dia eu acho que está muito próximo de filosofia, não é? Não é só o meio. Muitas vezes a ideia é que vai definir o meio, onde se expressa melhor. E não, ou seja, eu já estava a perceber que não era só vídeo que eu andava a fazer. Mas nunca pensei que a música se tornasse profissional, não é? Porque eu fazia isso para mim. Pronto, depois, efetivamente, fui trabalhando com alguns músicos. Alguns dos músicos com quem eu já tinha trabalhado souberam disso de passar pelo trio, outros não, porque eu não sabia como dizer. Portanto, o Sérgio Godinho descobriu por portas travessas. Uhum. E depois até me disse, então, não me dizes nada. Porque nós tínhamos trabalhado no filme do meu caro amigo Chico. Exato. E foi interessante. E disse, como é que eu dizia isso? Como é que eu agora dizia? Ah, agora escrevo canções. Assim, ao mestre das canções. Não está em mim essa promoção de mim própria, não é? A não ser quando lanço um disco, não é? E essas coisas acontecem. E então houve muita gente com quem eu tinha trabalhado, no meu caro amigo Chico, que só descobriu porque se deparou com elas algures, ou porque alguém disse, olha, a Joana está a fazer canções. E depois vieram ter comigo, muito gentis, e dizer, não disseste nada, que tolice, se não tem nada a ver, podias perfeitamente ter dito. E, só que eu queria mesmo respeitá-los a eles como escritores de canções, e queria mesmo eu estar no papel da documentarista e não da escritora de canções. E nunca me senti no papel de escritora de canções enquanto estava a fazer o filme. E, aliás, eu só começo a gravar as canções com o Barata quando acaba a rodagem do meu caro amigo Chico, muitos meses depois. Por isso, se não um ano depois, e ele teve que me convencer, porque eu só queria gravar depois do filme ser exibido. Exibido, exatamente. Uhum. Eu queria mesmo separar e dizer, agora vou-me concentrar e isto não tem nada a ver, e não haverá dúvida nas pessoas. Nada foi usado com segundas intenções, nunca. E isso para mim é muito importante, seja em que situação for, na profissão, no arquivo da música portuguesa, nos agradecimentos do disco. Cada coisa é seu dono, mesmo. E é importante as pessoas saberem separar as águas e as situações. E não... Principalmente, para mim é importante, para preservar também cada coisa que eu faço, não é? E respeitar os limites das coisas, isso é dou mesmo imensa importância a isso. E depois gosto muito de colaborar. Acho que nós, quando temos uma ideia para um trabalho, não significa que sejamos os donos desse trabalho. Portanto, eu não acho que a música portuguesa, a gostar dela própria, seja mais ninguém a não ser dos músicos portugueses. Isto para mim é claríssimo. Nunca será minha nesse sentido. Nunca quis que fosse minha. Não acho que o meu caro amigo Chico seja meu no sentido de filme, porque se não fosse a Maria João Marques, o Rui Pires, que fez a edição e argumento depois numa fase posterior, todos os músicos, toda a equipa, eu acho sempre mesmo que os trabalhos beneficiam desta coisa do prisma, dos vários prismas, multiprisma, porque há, de certeza que há sempre qualquer coisa que o outro diz, porque tem um olhar diferente, que depois, mesmo que não se concorde, cria uma conversa e cria uma conclusão. E isso é muito importante para os trabalhos crescerem. E acho que é importante sermos um bocadinho altruístas com os nossos próprios trabalhos para os respeitar, não é? Porque senão podemos limitá-los e isso não é bonito. Para mim, no meu entender. E por isso eu cresço muito e fico muito agradecida quando eu faço estes desafios, que as pessoas queiram participar. Fico ainda mais lisonjeada quando não faço o desafio e o desafio vem de fora e dizem, olha, posso participar? E digo, olha, uau, como é que é possível que fiz? Não é? Claro que sim. E portanto é raro haver um não nesse sentido. Tem que fazer sentido, claro, não é? Tipo, também não pode ser assim uma coisa completamente aberta. Claro que sim, mas... Tem que fazer sentido com o trabalho, mas aconteceu-me recentemente isso e eu fiquei muito lisonjeada de uma pessoa que admirava, música admirava, que me perguntou se podia colaborar comigo no próximo disco. E eu fiquei muito lisonjeada, porque não... até tinha pensado que era uma pessoa muito ocupada com outros trabalhos e portanto, muitas vezes não faço o convite por pudor ou vergonha ou coisa assim. Quando o Sérgio convidou a participar naquele espetáculo da Liberdade também, uhum. E já estava numa fase em que tinha parado com as gravações, inclusive eu não podia tocar muito, portanto foi um concerto em que eu não toquei muita guitarra. O Jorge, ele ficou... Eu tocava guitarra um bocadinho e tinha de parar, porque eu não tinha força suficiente para fazer o concerto todo. Portanto, eu fui tocando guitarra, esporadicamente, durante o concerto. E ele fez esse convite para o espetáculo da Liberdade, ainda por cima um espetáculo com muito, muito simbólico, não é? Na altura em que foi feito, em 2014. E também reflexo muito provável de tudo o que andava a passar. Sim, estamos a falar. E as pessoas que ele escolheu para o segundo palco do Jardim de Inverno, que tocavam a seguir ao concerto dele, era o Nuno Prata, a Capicua, os The Heading West, uhum. E eu senti-me muito, muito, muito, muito lisonjeada de ele me incluir no meio de pessoas que eu admirava, não é? Que eu acompanhava a trabalhar há uns anos e já tinham discos editados, eu não tinha discos editados, tinha um EP. Dizer, e para terminar essa conversa, enfim, é como as cerejas, não é? É, podemos dizer que Mergulho em Loba é um ponto de encontro de amigos e que tem aqui uma maestrina, como já percebemos, que metodicamente soube organizar este trabalho. Sim, Sim, em parte, sim, noutra parte, pessoas que se foram tornando amigas no processo. Luís Nunes, eu já tinha trabalhado com ele noutros contextos, já o tinha filmado muito pontualmente para a Márcia, mas já tinha estado em gravações onde ele fazia parte e nem sequer fazia parte dos meus planos de ter com ele ao Vite. E, portanto, nós não éramos assim amigos, conhecíamos-nos, mas hoje em dia foi assim uma sugestão, porque dessa necessidade de depois tive que repegar nas gravações, quando comecei a sentir outra vez energia para voltar a trabalhar, e tinha esta necessidade de entregar a uma pessoa que tivesse completamente terreno virgem em relação ao disco e que o pudesse escutar sem ter passado pelo processo todo de gravação e sem ter passado, inclusive, pela minha necessidade de reparar a gravação, que não foi bom para ninguém, não é? Mas que, pronto, foi uma coisa que aconteceu. E foi o melhor que aconteceu, porque eu queria muito preservar o disco, portanto eu tinha que operar para ir tratar das minhas questões e depois voltar. E, portanto, eu queria muito que uma pessoa estivesse com a cabeça limpa, e o Manel Pinheiro, que é uma técnica de som, que eu considero que é meu amigo e faz parte da banda, na realidade, o que ele faz não está em palco, mas está em palco e faz o som, é que me sugeriu, não é? Porque é que não vais trabalhar com o Luís? Eu, na altura, achava que não devia, ou entregava um disco inteiro ao Luís e que não seria o primeiro, mas até sabia que o Luís existia, super fã do trabalho dele em várias vertentes, mas achava que ainda não era a altura de colaborar. Mas depois ele insistiu e disse, não, olha que o Luís é a pessoa indicada para o que tu queres. E eu fiz esse passo. E foi maravilhoso, e tornámos-nos muito amigos. Foi muito, muito especial gravarem ao Vite. Queremos dizer-lhe que, aliás, também foi nosso convidado, quer na sua versão já Luís Nunes, quer no seu alter ego anterior, do Walter Benjamin. E, de facto, é uma pessoa sui generis, que já aqui passou na Boa Nova. Eu costumo dizer, e digo isto muitas vezes, ele é música em formato de pessoa. Uhum. E é raríssimo. Eu nunca vi ninguém com a... assim, com a sensibilidade extrema que eu acho que ele tem, e ele vive a música muito intensamente, e portanto é impossível estar ao lado dele e não se sentir isso. É impossível. E isso, e o que eu acho bonito, claro que há muita gente que vive isso intensamente, o que eu acho é que ele tem o dom de se conseguir multiplicar, e portanto a maneira como ele é músico é a forma como ele é produtor, é a forma como ele é gravador, misturador de discos. Ele é sempre músico neste processo, e isso ao mesmo tempo ele é músico, mas ele nunca ele abre um espaço e é muito sensível. Ele a gravar, ele tem uma particularidade que ele consegue mudar o ambiente de uma sessão de gravação em segundos. Eu vi isto muitas vezes comigo, vi isto muitas vezes com ele a gravar outras coisas para o meu disco, e ele faz questão de que as pessoas se sintam o máximo em casa, confortáveis. Portanto, eu acabei a gravar as vozes descalça, e depois nós fazíamos pausas e íamos passear, e todos os discos que eu me punha a ouvir tinham qualquer coisa a dizer que ele nem sequer precisava de referir, e que foram sendo incorporados no estar, não é? No ambiente da gravação. Portanto, os vinis com que ele me acordava de manhã e eu ouvia do meu quarto, ele estava noutro sítio e punha os discos a tocar. Portanto, eu acordava já com um ambiente sonoro em casa inacreditável. E depois as pessoas da Alvite receberam-me de uma forma mesmo bonita, e foi aí que eu conheci o Gonçalo, e foi aí que o Gonçalo acabou por ir filmar, porque ele é muito amigo do Luís, e acabou por filmar toda aquela sequência da casa, que agora saiu em videoclipe. E eu sabia que ele tinha filmado, que eu disse, posso pegar na câmera e filmar um bocadinho? E disse, sim. E eu até fico muito encavacada, porque tenho muita dificuldade em passar para este lado das câmaras, não é? Estou muito habituada a outra. E não reparei que ele tinha filmado tanto. Fiquei tão espantada quando depois vi os cartões, que era a minha câmara, e quando depois fui ver as imagens que tinham sido filmadas, fiquei espantadíssima como é que ele tinha filmado tanto, porque eu não tinha dado por ele. Portanto, é muito, muito singelo e tudo. Alvite, para mim, foi mesmo, é muito especial, e eu quero voltar. Eu estou sempre a dizer isso aos Luís: prepara-te. Há uma catarse ali no Alvite. Houve, e depois ele já estava com as canções de Benjamin, eu tive esse privilégio de ouvir as canções numa altura em que ele ainda estava a fazer lá. E foi muito especial. E até descobrimos que tínhamos a coisa dos passos para a frente e passos para trás, que tínhamos, quando eu cheguei com a Lobo, ele depois mostrou-me o single, como é que se chama o single dele? Quando os teus passos andam para trás. E eu, ah, que engraçado, e fui-lhe mostrar a canção, olha, esta canção também tem essa letra. Portanto, começámos a descobrir ali uma data de coisas em comum e ficámos mesmo amigos no processo. Por isso eu acho que, eu gosto de acreditar que sim, que somos todos amigos. E acho que é muito importante, quando era professora também dizia muito isso aos meus alunos, para chegar a um ponto em que estamos a fazer música em conjunto, é preciso abrir a cabeça e o coração. Deixar o ego de parte e sermos todos uma família, uma comunidade nesta coisa da canção, não é? E a canção tem que estar no meio, e a música tem que estar no meio e nasce do encontro. E portanto, a matriz é muito minha das canções, mas depois de chegar ali uma altura, este disco foi muito escrito, tem muito David Pires. Portanto, o David Pires entra numa fase de arranjo e, portanto, todas as baterias, todos os sopros foram trabalhados com eles. Muitas estruturas de canções também. Portanto, ele é um arranjador pré-produtor que está muito no disco. E depois entra também muito Barata na gravação. O José Castro, muito nas conversas e nos caminhos, e depois ele acaba por produzir duas canções do disco, A Loba e A Onda. E são muitos meus amigos, são pessoas que eu gosto muito. Entra o João Gil também, que vai lá gravar as guitarras e depois faz as segundas guitarras por cima. O que é que queres que eu faça? Olha, vai mais ou menos por aqui, vai por ali, ou faz o que tu quiseres. E, portanto, começa a existir no processo uma abertura para a entrada de cada um, não é? Inclusive é o baixo da Tanto Faz, foi-nos enviado por e-mail pelo David Santos, já estava em Alvito. E eu digo, olha, David, não sei o que, ele, não posso ir ao Vito, eu gravo em casa. Ele gravou aquilo para um iPhone. E é um baixo, é dos melhores baixos do disco. E nós abrimos a sessão em Alvito, ele mora em Oeiras, uhum. E recebemos o telefone a dizer, olha, vai ao e-mail, tens dois baixos, escolhe um, tens duas linhas. E portanto, é completamente David Santos, não há uma nota que ele tenha dito para ele fazer. Nem nada, ele sentiu a canção e deu a parte dele. E eles, inclusive, são autores de arranjos no disco, nos registros e tudo, porque é assim que eu acho que tem de ser. Quer dizer, num dia em que eu fizer um disco de voz e guitarra sozinha em estúdio, será o disco da Joana. Ou, não é. É o disco da Joana, claro. Com essas pessoas. Claro. E daí Flume também. Senão seria Joana e banda não sei quê. Não sei muito bem. Acho que veremos, este é assim. Pois bem, Joana, claro que ficamos já apontados para essa terceira parte da tal trilogia, portanto, exato. Esperamos que Deus nos permita voltarmos a falar. Eu estou proibida pela minha equipa de trabalhar as canções, porque elas sabem que eu estou super entusiasmada. Não. Nem pensar que tu vais atirar a outra agora vais-te concentrar, exato. Vais tocar este disco e depois, e eu ando aqui... Parece-me um rapaz irrequieto que quer ir jogar à bola e não me deixam olhar para a bola. Mas não vou falar do terceiro. Ainda falta. Teremos essa oportunidade, com certeza. Um abraço, é. Obrigado por tudo uma vez mais. Muito obrigada pelo convite. Beijinhos. Obrigado. Se o alento acaba, Rio leva-me de volta. Casa. Olha, Rio, não, eu já não acho graça adivinhar o que esse porvir pra mim aguarda. Por isso vai, vai, vai, embala que é não voltar. Survive.